Juliette, remota 135219. Salvador, boa noite, voo 1889 para centro da Serra, no 9. 1889, boa noite, Galeão 360, só um instantinho, copo, por gentileza, número 2. Prepara a Daelle da Brisa aguardando. Daelle da 360 aguardando, bom, 889. Afirmativo, prosseguir. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pesulo 19. Decola da 10 com curva esquerda, no bife da saída Momo, transição Froti. Controle em 120, decima 8, e aciona 5176 no transponder. Rede autorizado 370, Salvador Fortaleza, via Pesulo 19, decola 10 com esquerda, Momo, Froti, 20, 8 ao controle, 7 minutos, contra 3, 8. Correto, portão 4, chama pronto para o estacionamento, são 3858. Para pronto. Voador, não? Autorizando ETAP, 6212. ETAP, 6212. Tá, 3662, ponto espera no 0 pronto. Tirado 362 a linha de decolagem, estamos no zero. 100 graus, 089. Decola no zero, tá? 3662. Intercepta Pesulo 10 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5401 no transponder. Autorizado 360, Galeão, Pesulo 10. Decola da 10, curva direita da Euleda, Brasileira Bridge. 1208 no controle do transponder 5401 pro voo 189. Correto, confirmando portão 09? Afirmo. Gente, no 09 chama pronto pro subestacionamento, voo 189. Reportarei pro posto, obrigada. Voo número 4, completa a aproximação, chame turno em 1862. 862, voo número 04. Boa noite, voo número 04. 04, boa noite. Tráfego avistado, checa o trem, pouso autorizado, vento 100 graus, com 8 nós. 604, exato pouso, na pista no 01. Das 3,5, controle 120, décima 8, verdade. Afirmativo, chamará o controle. Obrigado, boa noite. 3,62. Controle Salvador, 3,662, boa noite. 3,662. Boa noite, contato radar decolar, submotel 370, foi da PUCA. Gente, sobeu 370, 3662. 604, no solo aos 39. Libera a direita e chama a Débora, 1219. Direita 219, 164, 1604. Boa noite, Débora. É o gol 1604, Livrana. 1604, boa noite. Táxi via Alfa. E reporta antes do táxi Juliette para ingresso. Alfa, antes do Juliette, 1604. Chanel 6212, Liga LS, foco estabilizado no localizador. Liga LS, foco estabilizado, 6212. Salvador, boa noite, Webjet 6742, quem tem informação Sierra? 6748, boa noite, desça para 2010, ajuste no 07. 2010, 1017. Seria possível pro de TAP ou pro de Duna? Autorizado Duna. Autorizado Duna, muito obrigado. Parece não, agora é simpático. Frequência 12685. Pode chamar o centro Recife. Obrigado, boa noite, 3662. Obrigada. voadora, Chanel 6310. Torre 18-6. Torre 18-6, boa noite. Copia? Paciente na informação, Sierra 350, copia. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 110 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5173 no transpondo. Oxanel 6310, autorizado Recife, nível 350, rota conforme plano de voo na Upper Whisky 58. Decola da pista 10 com primeira curva esquerda, efetua saída Puca com transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponder 5173, Oxanel 6310. Correto, confirmando o portão 110? Firmo. Gente, no 110 chama pronto para o chuveiro de acionamento, Oxanel 6310. Chamará 6310. Costela, machado travado, Oxanel 6212. Autorizado pouso, pista no zero, vento uma centena com 62. 6212. 100 com 62, ele pousa o Oxanel 6212. Informação Sierra confere, porém tem um pré-aprovado nível 190. Copia, aguarda a coordenação 150. Pode liberar o 190, por favor. Gente, autorizado, então Aracaju, nível 190, via Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda, no perfil da saída Puca, Jambo e após direto Aracaju. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5155 nos respondos. Autorizado 90 para Aracaju, Golf 677, decola da 10 com curva à esquerda, Puca, Jambo é a subida. Após autorizado DCT Aracaju, 1208 é o controle, 5155 é o código transponder. Correto, remota 13 chama para onde estiver acionamento, 5216. A remota 13 chama para puxa acionamento, quando pronto, 5216. Vou avisar o Xené 6212. Liberar direito 121, decimal 9, o Xené 6212, só 49. Liberar direito 219, boa noite. Então, 3858 na escuta? Solo Salvador, Oceaner 6212. Oceaner 6212. Taxia via Alfa e reportando a taxa Juliette para ingresso. Alfa, reportando a taxa Juliette para ingresso, 6212. Meia 212, condições de agilizar, prosseguir Juliette 01. Juliette 01, chama 212. Gol no meio 04. Gol no meio 04, boa noite, formação de curso Sierra, Fortaleza, nível 370, copia? Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 10 com curva esquerda, no perfil da saída Momo, transição Froti, onde intercepta Pesulo 19, segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120 decimal 8 e aciona 5405 no transpondo. Ok, o gol no 604 autorizado Fortaleza 370, da Momo, transição Froti, torna Pesulo 19, conforme o plano de voo. Falta plano de voo. Controle 208, transporte 5405. Correto, portão 2, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 604. Confirma chamando para o push. Confirma, ativação é 6212, portão 01, confirmando. Aí vai para 01, então, chama 6212. Controle Webjet 6748, na final em condições visuais. Torre 186. Torre 186, obrigado. Torre, boa noite, Webjet 6748. 748, vento 1 centena com 8 nós, pouso autorizado. Devido pouso 6748. para o táxi voo 1889, tem 1900 no POB, 2 horas e 3 horas e 40 até na Campinas. 8-9-3-40 Campinas, copiado, táxi autorizado, via pátio e Índia. Quando esperamos 0, altímetro 1-8, decimal 6, altímetro 1-0, 1-7, tem alguma viagem? Livre táxi pátio e Índia, quando espera a torre 286 com 889, obrigado, uma boa noite para vocês. Web 5748. Estimativo, libera direito, 121, decimal 9, Web. 219. Sobre Web 6748, libera sua escuta, pode ser. 28, portão 5, Alfa e Juliette, está autorizado. Portão 5, o 6748. Para o próximo estacionamento. Autorizado, chame táxi. Autorizado, chame táxi. Voituna, desça 2 mil pés, reporte localizador, ajuste no 097. Duna, chamarei o localizador da pista no 07, da pista 07. Salvador, boa noite, com 889, quanto espera dar 1-0, pronto. Autorizada a linha de decola pista 10, 1 centena, 629, com 1-889. A linha de decola da 1-0, 1-889. EP5216, está na remota no dia 1-0 13, é autorização para push e acionamento. Mais por gentileza, 5216, temos um Airbus da Veca puxando o portão 10, é 1-12 retorno. Positivo, aguardaremos então a vossa atualização 5216. táxi 6310, bordo 119, com 3 horas e 40 de autonomia, alternando Recife. 119, Recife 3:40, aprovado táxi via Pátio Índia, ponto espera no 0, torre 1 no 8.